você não para pra pensar, você já morreu pra mim. Não vou mais continuar tentando te fazer sentir. Tudo é muito mais que essa sua ótica pequena e frágil. Você tá perdida nesse mar só de futilidade. Mas tem um segredo, tem um mistério que se eu te conto, você não volta nunca mais pra casa. O mundo te sente e você transcende e compreende a essência de ser. Você já morreu pra mim. Tudo é muito mais que essa sua ótica pequena e frágil.